Tenho CDs, história que é sucesso, Zeca é safadinho. Ontem conheci o seu novo namorado. Ele mora aqui perto, trabalha bem do lado. Bem que você podia ter escolhido pelo menos alguém de outro bairro. Não que ele me incomode, ele é um cara legal. Derrubou meu café, mas não foi proposital. Me ofereceu outro, pediu desculpa. Diz que não foi sua culpa. Mas o amor da minha vida, ele que levou. Essa desculpa aí meu coração não aceitou. Sinceramente ele é tão normal. Largar a gente por um caso assim banal. Minha vontade era de sumir dessa cidade, mas prometo que vou aceitar a realidade. Que você vive em uma mentira, mas quando deita pensa em minha saudade judia. Eu vou arrumar alguém então pra ser minha própria. Mas quando eu vejo ela, vou imaginar você. E eu vou arrumar alguém também pra fingir e dizer que tô bem. Você tá fazendo o mesmo, que problema isso tem? Mas o amor da minha vida, ele quem levou. Essa desculpa aí meu coração não aceitou. Sinceramente ele é tão normal. Por que largar a gente por um caso assim banal? Minha vontade era de sumir dessa cidade, mas prometo que vou aceitar a realidade. Que você vive em uma mentira, mas quando deita pensa em minha saudade judia. Própria ilusão, mas quando eu vejo ela, vou imaginar você. E eu vou arrumar alguém também pra fingir e dizer que tô bem. E você tá fazendo o mesmo, que problema isso tem? É minha própria ilusão, mas quando eu vejo ela, vou imaginar você. E eu vou arrumar alguém também pra fingir e dizer que tô bem. E você tá fazendo o mesmo, que problema isso tem? Ontem conheci o seu novo namorado.